Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, 23 anos de trabalho contínuo e ininterruptos das ondas do rádio para o Facebook e pelo YouTube. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo 3 de abril de 2022, uma linda manhã desse outono brasileiro, e é com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Wilson Roberto Garcia. Bom dia, meu querido companheiro Geraldo. Bom dia ao amigo Allan, que daqui a pouco vai se reunir a nós também. E bom dia a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrestre, sobretudo nessa jornada de aprendizado e de superação, que possamos aproveitar esses instantes que se seguirão. Muito obrigado, Wilson. Muito bom dia, meu amigo Allan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos que já estão conosco aí na conexão da internet. Essa semana eu estava falando para algumas pessoas que a internet foi uma ferramenta criada para popularizar, né, ou para dar uma certa vazão a conhecimento sem... com custo baixo, acesso a transmitir informação para qualquer pessoa, a transmitir o que ele pensava, né? A dar voz para muita gente. Infelizmente, ela dá voz para todo mundo. E felizmente, ela dá voz para todo mundo. Não, infelizmente, porque muita gente fala o que não deve. E felizmente, porque muita gente fala o que deve. Então, nós aqui estamos num esforço de alguns anos, tentando falar o que devemos falar, para nessa grande internet que, graças ao plano espiritual, acredito, foi criada, a gente possa fazer um pouquinho de diferença na iluminação desses canais de comunicação. Um bom programa para todos nós. Muito bom, Allan, muito obrigado. O programa de hoje tem o título de Deus faz milagres? É uma pergunta. E é interessante que, ao ler o livro A Gênese, você vai começando a entender o pensamento de Allan Kardec. Ele pontua alguns itens, alguns assuntos, que ao final do capítulo você passa a ter um entendimento melhor de onde ele quer chegar. É como se ele estivesse fazendo o alicerce de uma casa para depois construir a casa. E dentro desse capítulo do Deus faz milagres, a gente foi pensando em algumas perguntas que depois nós vamos dividir com vocês, mas eu sempre faço essa pequena introdução que, depois do texto que eu li, talvez pensando, inspirado no texto, assim eu escrevi. Ao olhar a grandiosidade do universo, bilhões de planetas disseminados pelo cosmos, o infinito do espaço sideral, ficamos impressionados. Um choque de realidade que atinge a inteligência humana acostumada a padrões acanhados do raciocínio. Nossa compreensão é ainda muito precária frente ao infinito. O telescópio Hubble e o moderno telescópio James Webb ampliou o olhar dos cientistas que estão pasmo ante as imagens espetaculares trazidas pelas poderosas lentes desses telescópios. Meus irmãos, curvemos a nossa humilde inteligência à perfeição do universo. A obra fala do seu Criador. A perfeição fala da perfeição. É preciso entender mais a obra divina. Nossa sincera e profunda gratidão ao Pai, que nos acolheu no espetáculo da natureza cósmica. O autor dessa obra fantástica? Deus, o supremo árbitro dos mundos. E é dessa maneira que nós começamos o nosso programa de hoje, com essa breve introdução, trazendo nas palavras algumas mensagens que eu tenho certeza que ajudarão o nosso entendimento e nos fará ser reconhecidos onde quer que seja. Muito bem, meus amigos, após essa introdução, eu peço ao Wilson que coloque a prece da Terezinha, inspiradora do nosso programa, e que seja também um emblema do nosso programa, Wilson. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, meus amigos, com essa maravilhosa prece, esse piano ao fundo realmente é encantador. E dessa maneira estamos mais felizes em começar o programa Visão Espírita. E agora começando o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Fonte Viva, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E selecionamos hoje o capítulo 66, 66, Acordar e erguer-se. E Emmanuel seleciona uma frase de Paulo, que está na Epístola aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, quando Paulo escreve: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. E refletindo sobre essa frase, Emmanuel assim escreveu: há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia da experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor, em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade, é preciso que os corações despertos se ergam para a vida e levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no seu erguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe um entendimento, como espírito de fraternidade, identifica-se com um instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo, abre aspas, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Fecha aspas. E Emmanuel acrescenta, e nós repetiremos, acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar aos outros. Wilson, o que lhe inspirou essa frase, Wilson? Você está sem som. Olha, Geraldo, fiquei pensando sobre aqueles que dormem e sobre nós que dormimos durante tanto tempo diante das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes, eu vou usar o termo alienados, isto é, separados. Nós aprendemos, de alguma forma, a objetificar o mundo, objetificar a vida, objetificar a natureza. Para nós, humanos, sempre que objetificamos algo, aquilo não é nós. O que é um objeto? É tudo aquilo que não sou eu. É tudo aquilo que eu observo de fora. O sujeito, ao contrário, é o que faz parte de tudo. Como nós aprendemos no Espiritismo, que tudo se encadeia. Então, quando eu penso nesse sono, eu penso nessa alienação, que é um sono mesmo daqueles que estão extremamente ativos em suas em seus fazeres diários, em suas agências diárias. E esse sono se dá tanto no plano material quanto no plano espiritual. Eu lembrei aqui do livro Os Mensageiros, de André Luiz e do Chico Xavier, em que ele relata, André Luiz, numa visita que ele faz a um certo posto de atendimento, um local onde ele conhece, ele dá as medidas, eu sei que é gigantesco, 1.000 metros por 1.000 metros, alguma coisa assim, e onde ficavam as pessoas em sono profundo, dormindo, os espíritos já desencarnados, eles permaneciam ali num estado de inatividade. Alguns durante décadas estavam ali. Sobretudo ali, estavam ali também, naquele grupo, aqueles que acreditavam que não haveria vida, que a vida não continua depois da morte do corpo físico. E ali eles permaneciam. Alguns, às vezes, acordavam assim, de leve, davam uma olhadinha no ambiente, fechavam os olhos de novo e continuavam dormindo. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, por quê que eles mantêm uma estrutura dessa? E ali há todo um tratamento. Eles retratam ali o momento da prece, em que os benfeitores se reúnem ali, pedem ao alto, retratam as pétalas de luz que caem, que se distribuem em cima de todas aquelas pessoas, enquanto elas dormem. Eu fico pensando, por que tanto trabalho? Por que não acorda eles? Porque, acorda aí, tem coisa para fazer, vamos. Não, existe um respeito ao tempo de cada um. E em determinado momento, um lá levanta meio desvairado, né? A gente tem esses relatos lá nessa obra, é muito interessante, levanta, sai correndo, aí um vai lá, vai acudir, vai orientar, vai explicar. Isto é, o tempo de cada um, quando a gente acorda, e falávamos há pouco, antes da entrada do programa, o Alan lembrava do mito da caverna de Platão, é mais ou menos isso. De vez em quando, um acorda assustado, fala, onde que eu estou? Isso aqui não é real, o que está acontecendo? O mundo real não é esse que eu estou vivendo, e naquele momento, né, talvez é o que Emmanuel está dizendo aí, nesse momento é que a gente tem que estar do lado, né, tem que ter... No mundo corporativo, a gente fala dos três E's, né, do engajamento, que é a educação, a estrutura e o estímulo. Olha que interessante, três E's, né? Educação é aquilo que o Alan sempre fala aqui com muita propriedade, né? Educação é aquilo que é tirar de dentro para fora, é fazer a pessoa revelar aquilo que ela já sabe, aquilo que ela já adquiriu na vida. Mas esse que está dormindo ainda é fazer com que ele acorde com base nos recursos que ele mesmo dispõe para interpretar a realidade, né? A profundidade das coisas. É essa educação que ele fala. Não é educação doutrinária, simplesmente. Né? Por isso que a gente fala, às vezes, no trabalho mediúnico, a gente usa sempre a palavra doutrinação, mas, às vezes, não é o termo adequado. Né? Não é o momento que você quer para aquele espírito perturbado ensinar uma doutrina para ele. Ele não precisa daquilo. Ele precisa ser ajudado para ocorrer um despertamento nele naquele momento. E isso também serve para a gente. A gente também quer pessoas ao nosso lado que nos auxiliem no nosso despertamento. Pois se eu estou desperto em alguns aspectos da vida, existem outros que eu estou em sono profundo. Estou em coma para alguns aspectos da vida, muito provavelmente. E eu preciso também me cercar dessas pessoas. Mas é interessante, né, esse relato que eu trouxe lá do livro Os Mensageiros, é entender que existe toda uma estrutura trabalhando em nosso favor. Veja, daqueles irmãos que estavam dormindo, e para a gente também existe essa estrutura, a começar pelo nosso anjo guardião e depois tantos amigos que nos acompanham na nossa jornada. Quando há esse início do despertamento, eu falei dos êxodos do engajamento, né? Que é essa educação, aí a estrutura, né? É um mundo que possa te receber naquele momento. E aí é inevitável falar do próprio centro espírita como ponto de convergência de tudo isso que a gente fala. Então, é possível ser espírita sem frequentar um centro espírita? Ah, alguns diriam que é, e é. Podemos estudar, temos informações, mas essa estrutura de apoio, esse suporte tão necessário para a gente, sobretudo nos momentos de dificuldade, nos momentos em que a nossa fé vacila, é imprescindível. E depois, o estímulo também que recebemos nesse meio. A gente, muitas vezes, está meio desanimado, né? Quando vai para o centro espírita, ouve uma palestra, ou conversa com um amigo, você sai de lá já com uma postura diferente, né? Uma alegria diferente. Então, eu acho que é isso que eu senti ao ouvir esse texto, Geraldo. Wilson, gostei muito do que você falou, inclusive fazendo essa lembrança do livro Os Mensageiros. Enquanto você falava, eu refleti exatamente isso. Talvez todos nós tenhamos passado pela mesma situação no passado. E em algum momento, alguém nos ajudou a despertar. Talvez o André Luiz observou o que talvez tenha acontecido com ele. E isso é uma coisa que você falou muito interessante. Eles respeitam o tempo de cada um. Mas não é só o tempo, né? São as construções mentais que as pessoas fizeram e que algumas construções enclausuram esse espírito. Ele não consegue sair do próprio ambiente que ele criou. Então, há todo um trabalho. Com certeza, esses instrutores espirituais, eles não ficam só olhando, como você mesmo disse, momento da prece, momento da oração, momento da música. E aos poucos esse despertar vai acontecendo. Muito bom. Alan, o que você pode nos falar sobre acordar e erguer-se? Ah, meu amigo, eu acho que isso me evocou a seguinte ideia, porque eu acho que antes da gente levar uma mensagem para o outro, eu sempre procuro ver como ela funciona em mim. Porque a minha moral de fala tem que ser a minha moral de coração, senão ela é uma fala vã, né? Então, dentro desse conceito, eu sempre, quando escuto ou leio uma mensagem desse tipo, eu, antes de me expressar externamente, eu eu me faço uma autorreflexão, avaliando, né, quanto que eu tenho que despertar. O que significa despertar? A gente, na filosofia, sempre aprende a buscar a etimologia da palavra para tentar extrair o mais profundo entendimento de uma frase, de uma oração. O despertar seria sair de um sono, né? Tal qual o despertador, né? Eu sempre brinco que o despertador é sair do sono com dor, né? Porque a pessoa estava gostando de ficar dormindo, né? Sair de um estado dormente, isso é despertar. Mas também é sair da inércia, né? Quando a gente vai buscar a etimologia da palavra, também é sair da inércia. Readquirir ou readquirir força. Despertar, olha só, ao contrário, né, do que a gente possa pensar, tem uma palavra, despertar, ficar esperto. Então, despertar é voltar a ficar esperto. E dentro dessa ideia de despertar, sair deste sono, quantas vezes durante o nosso dia nós dormimos? Não dormimos o corpo físico, não é isso, né? Vamos deixar claro. Nós dormimos para as ideias, nós dormimos para as oportunidades, nós dormimos para... existem oportunidades de levarmos o evangelho à hora que você vai comprar um pãozinho na padaria. Nós temos a oportunidade de levar o evangelho no trânsito, sem falar com outros, só da maneira que você se porta com o seu automóvel. Nós temos uma maneira de levar o evangelho na sua profissão, na onde você estiver trabalhando, porque é impossível uma profissão não ter contato com outras pessoas. Por mais digital que seja, há alguém do outro lado do computador, há alguém que vai receber a informação, né? Há alguém que interage com você, seja direto ou indiretamente, através do seu trabalho. Como a gente levar o evangelho na nossa casa, com as pessoas que a gente convive. Como atender o telemarketing que insiste pela 28ª vez em querer vender um negócio para você, como você levar evangelho para ele. Em vez de você pegar o telefone e falar assim, eu não quero mais que você ligue para mim, eu já cansei dessa ligação. Por mais que isso seja chato, incômodo, para, fala com ele do evangelho, fala com amor com ele. Eu fui para uma feira essa semana em São Paulo, que é uma feira da construção, né? Então eu levei 3 horas e meia de trânsito daqui até São Paulo, que é normalmente 1 hora e meia eu estaria lá, tamanho foi o trânsito, mais 1 hora de fila a pé para entrar no evento. E ali na fila, eu já fiquei amigo de todo mundo à minha volta. Eu fui conversando com um, falando com o outro foi reclamar alguma coisa, eu falei para ele assim, mas presta atenção, se não fosse a fila, eu não estava te conhecendo. Olha aqui, né? A gente nem ia se ver aqui dentro desse evento tão grande. Então, a fila nos colocou aqui. O que que você faz da vida? E aí nós começamos a puxar a conversa. Aí a outra pessoa do lado falou assim, nossa, que conversa interessante, e entrou na conversa também. A hora que chegou a minha vez de passar lá, estavam vendo a questão de vacinação, não sei o que, não sei o que. O rapazinho lá que estava vendo a vacinação, eu agradeci ele, falei, obrigado, viu? Aí ele olhou para minha cara assim, porque estava todo mundo reclamando com ele de estar tendo que fazer aquilo. Mas ele está fazendo um serviço. Ele não está ali porque ele quer estar ali, ele porque ele precisa estar ali, né? Então, a gente tem que despertar a todo momento da gente mesmo. A gente se engana muito e entra num sono profundo. Volto aqui àquele artigo que eu escrevi, que eu fui inspirado, alguém muito, muito bacana trouxe aquele título, né? Distraídos vamos vivendo. E é isso aí. Enquanto você não entender que o acordar é estar atento, é estar esperto, né, o tempo todo, para a melhor parte, você vai ainda estar dormindo. Então vamos acordar e vamos nos erguer e ajudar a erguer o próximo. É isso aí, meu amigo. Muito interessante, Alan, e tanto a sua palavra como a do Wilson nos fazem entender, mais uma vez, que o Emmanuel foi muito feliz nessa primeira frase que ele escreve do texto, quando ele diz: há milhares de companheiros nossos que dormem. Esse dormir é uma metáfora, não é o sono fisiológico que nós estudamos na faculdade. Esse dormir é um dormir do espírito, da sua essência. Indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia da experiência terrena. Todos nós não percebemos 100% da vida terrena. Até os nossos sentidos são percepções parciais de tudo que nos acontece ao redor. Então, de uma certa forma, nós também estamos dormindo, porque nós não percebemos tudo. A gente percebe uma parcela pequena da vida. Então, esse acordar e erguer-se serve para cada um de nós. Para mim, particularmente, nós temos que acordar, perceber que existem outras coisas. Até a nossa visão, a gente percebe apenas, pelo que eu li, somente de 10% a 15% da luz branca. Quer dizer, 85% ou 90% a gente não percebe. Muitos fenômenos espetaculares ocorrem a todo momento ao nosso lado e a gente não vê, a gente não percebe. Nós não estamos sozinhos, estamos cercados por vários espíritos, mas a gente não percebe. Somos ajudados constantemente por Jesus, mas a gente não percebe. Então, quando Emmanuel fala acordar e erguer-se, eu entendo que ele está falando isso para mim. Nós podemos ter entendido, estudado um pouquinho sobre espiritismo, mas estamos aquele meio em alfa ainda. Nós estamos querendo acordar, mas não acorda, né? Querendo acordar, dá um passinho para frente, um passinho para trás. Então, nós também precisamos acordar. E eu acredito que esse acordar é a percepção ampliada de uma realidade maior. Só para finalizar, os espíritos, quando desencarnam e vêm trazer mensagens, quase todos falam a mesma coisa, que ao chegar no mundo espiritual, você se surpreende com tudo aquilo que você não percebia. Então, eu acredito que o despertar, o acordar, serve também para essa circunstância. Ô, Geraldo, além de retribuir o bom dia de todo mundo que está nos mandando bom dia aqui, eu queria comentar rapidamente duas mensagens aqui da Daniele, que ela fala assim: ó, eu tive esse despertar neste ano, estou cursando enfermagem, fazendo COEM. Ambos têm o mesmo tempo de duração, estou muito feliz. É isso aí, Daniele, é ficar atenta e mudar, né? E da Vera, que eu gostei bastante, Vera, dessa brincadeira com as palavras, ó. Acordar, acordar, dar a cor, colorir, colocar o coração em tudo que se faz. É isso mesmo, né? E o Luiz Schein aqui, que sempre nos lembra de datas importantes, que ele fala aqui que no dia 31 de março fez 153 anos o desencarne de Allan Kardec, em 1869, aos 54 anos. 54 que eu faço daqui um mês, 7 de maio. E ele faleceu, Kardec, por uma rotura de um aneurisma torácico. E ontem foi seria aniversário do Chico Xavier também, né? Ontem seria, exato. Você está sem som, Luiz. E só para ajudar a contribuir, no dia 1º, hoje é dia 3, foi a data de fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita no mundo. Interessante. Bacana. Muito bem, meus amigos, agora estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita. Esse livro espetacular do Caibá, Palavras e Ensinos de Jesus. Estamos finalizando o livro. E o próximo livro será o Espiritismo e o Cristianismo. E eu vou ler, são o mesmo texto de vários evangelhos, eu vou ler apenas o primeiro, depois o Wilson e Alan e o Wilson fazem os comentários. Chama-se Cristianismo e Imortalidade. Esse texto é extraído do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 11. e é assim transcrito, abre aspas. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Muito cedo, no primeiro dia da semana, foram ao túmulo, tendo já saído o sol. E diziam entre si, quem nos há de remover a pedra da entrada do túmulo? E olhando, notaram que a pedra já estava removida e era muito grande. Entrando no túmulo, viram um moço sentado ao lado direito, vestido de um alvo manto, e ficaram atemorizadas. Ele lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo, fugiram do túmulo porque o temor e o espanto as tinham acometido. E não disseram nada a ninguém, porque estavam possuídas de medo. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expelido 7 demônios. Ela foi noticiá-lo aos que haviam andado com ele, os quais estavam em lamento e choro. Estes, ouvindo dizer que Jesus estava vivo e que tinham sido vistos por ela, não acreditaram. Fecha aspas. Segue outros relatos semelhantes de outros evangelhos, de Mateus, de Lucas, de João, mas agora eu passo a palavra ao Wilson para a gente começar essa conversa sobre cristianismo e imortalidade. Sabe, Geraldo, Alain e companheiro e companheira que nos acompanham, esse é um assunto bastante polêmico, né? No sentido de que muitas vezes é utilizado pelos perseguidores do Espiritismo e para o próprio Espírita também, algumas vezes, pode se apresentar como uma pedra no sapato. Porque Allan Kardec, de fato, não determina o que aconteceu com o corpo de Jesus. Nós sabemos que no Espiritismo existem duas vertentes, né? Alguns que acreditam na natureza fluídica do corpo de Jesus, isso é defendido por muitos estudiosos, foi defendido, inclusive, pela FEB durante algum tempo. E no seu tempo, né, até mesmo Bezerra de Menezes, que é um espírito de escola, defendia essa tese. Veja que era um tempo em que a FEB defendia, né, essa tese que é apresentada no livro... como que é o nome do autor, Alain? Jean-Baptiste Rousteing. Não, Rousteing. É Rousteing. Rousteing. E foi defendido por muitos essa tese de que Jesus não teria, de fato, um corpo material como o nosso. Allan Kardec deixa claro que ele não defende essa tese. Para Allan Kardec, então, nós que seguimos a doutrina, segundo Allan Kardec nos apresenta, para nós, sim, Jesus teve um corpo material semelhante ao nosso corpo. E Kardec explica, né? A gente não vai se aprofundar nisso, porque senão o nosso comentário vai ficar muito longo. Mas Allan Kardec explica, sobretudo, como um argumento de que, se assim não fosse, ele não teria os mesmos sensações que um encarnado tem, a mesma dor física que um encarnado tem, o que o colocaria na posição de um simulacro, de uma simulação. Então, tudo que ele viveu, as dificuldades, a dor, não seriam reais. Então, isso não condiz com a moralidade do Cristo. Então, Kardec não poderia aceitar essa interpretação. Então, a gente cai agora na dúvida. Por que o corpo de Jesus desapareceu? Muitos historiadores defendem que foram os próprios discípulos que desapareceram com o corpo dele para protegê-lo. Outros dizem que ele pode ter sido comido por cães selvagens. E daí tem uma série de possibilidades que se apresentam. Sabemos qual é? Não. E quando eu digo a pedra no calcanhar, é sabendo que Jesus, o próprio Jesus, eu sou daqueles que acreditam que Jesus era a liderança dentro do grupo do Espírito Verdade, que trabalhou diretamente com Allan Kardec, você pergunta, ele não poderia ter esclarecido essa situação? A resposta é, poderia, mas não esclareceu. Não compete a nós entender o porquê ele não esclareceu a situação naquele momento. Quais eram as razões que tinham o arquiteto do nosso mundo? Mas havia uma razão pela qual isso não ficou claro para Allan Kardec e não é claro para a gente. Mas existem duas possibilidades, né? Uma que esse corpo realmente foi retirado dali, enterrado em algum lugar, e outra que esse corpo possa ter se desmaterializado, como é bem provável. Agora me digam por que isso aconteceria, tanto uma quanto outra hipótese. Tanto se esse corpo foi levado e escondido em algum outro local, ficou desconhecido para todos nós, ou se ele se desmaterializou. É um fenômeno que é possível acontecer, Kardec trata disso no fenômeno do transporte e tudo mais. Sabemos que é possível, poderia ter acontecido ali. Mas, de qualquer forma, por que, que o corpo teria que desaparecer? Caso contrário, as aparições posteriores de Jesus poderiam ser consideradas como visões daquelas pessoas. Sem o corpo, realmente aquilo poderia ser atribuído à ressurreição verdadeiramente. Então, talvez fosse do interesse que aquele corpo não existisse mais. Veja que a gente está trabalhando sempre na área das suposições, das possibilidades. O que sabemos de fato é que o cristianismo, como diz Caíba Schutel, é a doutrina da imortalidade. E a morte de Jesus, constatada por várias pessoas ali, e depois a sua aparição em diversas ocasiões, por vários dias, mais de 40 dias ele permaneceu com os discípulos, conversou, comeu, enfim, nós temos muitos relatos, e isso poderia ter um programa só sobre cada uma dessas passagens para a gente explicar à luz dos conhecimentos espíritas. Mas, como eu disse Caíba, é a religião da imortalidade. Sem esse conhecimento, nós nunca teríamos a plena convicção de que existe um mundo, que a vida continua plenamente após a morte do corpo físico. E isso foi, talvez, o encerramento com chave de ouro, porque antes já tinha a conversa com Moisés e com Elias, né, no episódio da Transfiguração, mas agora foi definitivo. É o próprio Jesus que foi e que retornou. Então, sem isso, não haveria o cristianismo tal qual nós conhecemos hoje, nós não estaríamos aqui estudando, talvez o espiritismo não se desdobrasse da maneira como se desdobrou. É impossível saber que rumos tomaria a nossa evolução no campo espiritual. Wilson, realmente é interessante você lembrar. Eu, quando morei no Rio de Janeiro, na época foi 70, 80, a febre era rustanguista. Mas curioso, que o livro de Rustang se apagou. O que ficou foi Kardec. E o que acontece? Se você pegar o critério da lógica, da razão e do sentido, o Kardec fala mais ao coração. Quando você lê o livro do Rustang, você fala assim, nossa, interessante, mas não é uma coisa que marca. E outra coisa que eu tenho como referência é o que Emmanuel disse para o Chico Xavier. Chico, se um dia eu contrariar Jesus ou Kardec, você me abandone. Então, o Emmanuel assina embaixo do que Kardec fez. Agora, dá para a gente explicar tudo o que aconteceu com Jesus? Não, porque tem poucas informações. O que, que aconteceu com o corpo? Não sei. Eu também não sei responder. Eu acho que nem eu e nem ninguém. Isso, essa hipótese, essa dúvida vai persistir séculos. E eu acho que ninguém vai responder, porque ninguém viu, ninguém filmou, ninguém gravou. Se ele se desmaterializou ou não, talvez nós ainda estamos dormindo para entender essas coisas. Eu entendo hoje, que o Kardec naturalmente foi aceito pela evolução das ideias. Estamos em 2022 e nada do Kardec se contradiz com o que a ciência fala. Então, eu, nesse momento, eu lembro, acho que foi bom você destacar Rustem, mas ele foi ficando menor ao longo do tempo. Alan, o que, que você tem a dizer sobre cristianismo e imortalidade? Bom, só para deixar claro, em 2010, o rustanguismo foi extinto dos estatutos da FEB. Então, mas ainda continua incomodando bastante muitas pessoas mais velhas, né? E segundo uma vez o Divaldo fez uma palestra e eu lembro que alguém levantou a mão e falou assim: nossa, mas tem um pessoal lá no meu centro que fica preso a um modelo, a uma ideia, tal. Ele fala assim: calma, que ele vai morrer. É, então, assim, é um processo necessário de reformulação de todos os ambientes, né? É, tem uma história, inclusive, que quando o Kardec morre, o Lemarié, que era o editor das obras de Kardec... Lemarié, né? Eu sou francês, eu falo aportuguesado mesmo, né? Mas vamos falar igual o Geraldo quer que eu fale, Lemarié, com biquinho, tudo Lemarié. Então, Lemarié, ele, uma necessidade lá financeira, ele loteia a obra de Kardec. E um milionário que era rustanguista, que Rustang é contemporâneo de Allan Kardec, um milionário que era rustanguista, ele patrocina Lemarié para inserir coisas no meio espírita ligadas a Rustang. Como isso chegou no Brasil, a gente não tem bem a história. E como contaminou a FEB, eu acho que na época e até hoje, parece que tudo que vinha de fora era tido como mais importante do que acontecia aqui dentro. Do Bezerra ter se voltado para isso, eu não acho difícil, porque ele foi presidente da FEB e ele era induzido por outros a pensar desse jeito, e às vezes é difícil pensar por si só, né? No meio tão complexo assim. Mas, enfim, estamos numa limpeza pesada dessas lembranças rustanguistas do nosso estudo espírita. Mas o que é importante desse texto aí, além disso, é que o cristianismo... Vou usar a primeira frase do comentário de Caibar. O cristianismo é a religião da imortalidade. Olha Sim. só, não é o espiritismo. O cristianismo é a religião da imortalidade. Não existiria cristianismo sem nos evocar a lembrança que somos imortais. Porque senão perdemos toda a razão de ser. Você pode até pensar: ah, mas eu acho que o espírito não reencarna. Aí é outra história. Você não precisa acreditar nisso. Você acreditar nisso, você estudar espiritismo. Se você não quer acreditar nisso, também não precisa. Mas acredite que seu espírito é imortal. E ele sendo imortal, o que você pode trabalhar nele na encarnação? Porque assim, eu me conforto muito na reencarnação, porque se eu ainda não conseguir fazer tudo nessa vida, eu tenho mais uma, e mais uma, e mais uma, até eu conseguir fazer. Agora, quem não acredita na reencarnação, aí ele tem que ser mais atento do que eu sou. Por quê? Porque ele tem que melhorar tudo numa vida só. Ele tem que chegar à perfeição, senão ele vai ser condenado ao inferno, ao purgatório eternamente. Então, é muito mais difícil acreditar numa encarnação só. É muito mais fácil acreditar em várias reencarnações, é mais leve a vida. Sim. Mas isso não é a fala de hoje. A fala de hoje é: o cristianismo é a religião da imortalidade. Perfeito. Se você é cristão, você tem que pegar, porque Cristo ele nos ensinou em falas e em atitudes. Cristo não escreveu nada. Cristo falou e agiu, que é o exemplo mais intenso que pode ter. Porque escrever, o papel aceita tudo, né? Meu avô falava assim: tá escrito porque escreveram, né, cara? Então, quem escreveu? Sei lá quem escreveu as coisas que tá escrito aí, né? Então, uma coisa que a gente tem que pensar num texto desse, que é a primeira frase, vou repetir, do Caibar. O cristianismo é a religião da imortalidade. E ele acaba assim, ó, o espírito vive, insistamos, e a morte não é mais que uma transformação para um estado melhor. Então, a gente, nessa hora, dá muita importância ao corpo físico. Nós gastamos muita energia ao corpo físico. Mas, na realidade, é porque, muitas vezes, a gente... Por exemplo, olha, fica doente... Eu fico doente. Aí, eu fico assim, doente sério, né? Eu falo assim, mas e agora? Como que eu vou ter tempo de evoluir tudo que eu preciso? Como que eu vou me acertar com todo mundo? Como que eu vou me desculpar com todos os meus conflitos? Então, esta aflição deixa a gente doente, porque a gente acredita no final de um corpo que é transitório e acha que ali acaba tudo. Não acaba. O espírito é imortal. E, graças a Deus, para nós espíritas, além de imortal, o espírito reencarna em várias oportunidades de aprendizagem contínua. Então, nós estamos numa posição de reflexão, e se alguém me apresentar algo mais racional, mais lógico do que isso, eu troco. Eu não estou aqui fazendo o espiritismo é o supra-sumo. Não, eu acho que hoje o que eu conheço de estudo religioso, o espiritismo é o que mais me atende. Mas pode ser que tenha alguma coisa ainda melhor aí para frente, não sei. Mas a gente tem que ter a mente pensando nos conceitos. O Cristo nos ensinou que o espírito é imortal. Cristo, com a sua experiência. E ele nos mostra a reencarnação, quando ele evoca lá Elias e Moisés no Monte Tabor. Ele mostra que o espírito continua, ele deixa claro isso. Ele deixa claro isso. Então, quem de verdade estuda o cristianismo acredita na imortalidade do espírito. E se a pessoa der um passo além, ele acredita, por um conforto até pessoal, na reencarnação. Porque a evolução vai se dando passo a passo e, às vezes, em jornadas muito longas. Então, é isso aí, Geraldo. E eu complementaria, assim, além da reencarnação, a possibilidade deles se comunicarem com aqueles que estão na Terra, né? Mas Alan e o Wilson foram muito felizes no comentário. Geraldo. Pois não, Wilson. Permita, só fazer um complementozinho. Eu quero fazer a união de dois comentários de vocês, um do Alan e um seu. Você, Geraldo, lembrou muito bem de Emmanuel, quando ele alertou o Chico, né, sobre a previdência necessária em acompanhar o que seria escrito por ele, por intermédio do Chico, e que se aquilo não estivesse totalmente condizente para que ele permanecesse em segurança com Kardec. Isso é interessante porque revela que o espírito tem conhecimento sobre si mesmo, né? Ele sabia que não era um espírito perfeito, que também poderia cair em erro, produzir algum equívoco. Nós sabemos que, para o encarnado, isso ainda é muito mais... enquanto encarnados, né, nós estamos limitados também pelo cérebro, pelas condições materiais, e nós estamos, possivelmente, com uma inclinação maior ao erro do que quando desencarnados. Então, veja que Emmanuel fala desencarnado isso para o Chico, que ele poderia estar equivocado em alguma coisa. Agora imagine, né, trazendo o comentário do Alan sobre o Bezerra, imagine o Bezerra. Nós o consideramos um espírito de ordem superior, que poderia, inclusive, nem mais estar ligado ao nosso planeta e que pediu para permanecer aqui em razão de continuar nos ajudando. Mas, enquanto encarnado, ele ainda não é um espírito puro, ele é um espírito superior. A gente vai aprender na classificação dos espíritos com Allan Kardec, quando ele fala sobre os espíritos puros. Somente esses alcançaram a condição que, mesmo encarnados, são infalíveis. Mesmo na condição de encarnados, eles se tornam infalíveis. Somente os espíritos puros. E todos os outros, quando encarnados, podem errar. Olha que interessante isso. Isso nos dá uma visão muito lógica, muito racional do Espiritismo, de tudo que a gente lê. Né? Que nem o Allan falou, se aparecer alguma outra coisa mais lógica, me apresente. E é de fato, nós espíritas temos que ter essa predisposição. Né? A gente não pode ser dogmático com as coisas. Daí a importância de abordar as diversas perspectivas e entender como o Espiritismo evoluiu até hoje, para que nós estejamos aqui falando desse assunto, né, e quais bases nós utilizamos para falar sobre esse assunto. Interessantíssimo. Muito bom, Wilson. 10 horas e 20 minutos, até passamos um pouquinho do tempo, mas agora vamos entrar no bloco de perguntas e respostas, que é um bloco muito interessante, sem antes lembrar da Banca do Livro Espírita aqui em Santa Bárbara do Oeste. Valorize essa banca de divulgação da doutrina espírita, tem muitos livros à venda, inclusive aceita encomendas de outros livros. Situado na rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória, antiga Biblioteca Municipal. E também a Banca do Livro Espírita em Piracicaba, situado na rua Voluntários de Piracicaba, 583, centro da cidade. Patrocinado e organizado pela USE de Piracicaba. Geraldo, deixa eu só pedir para você corrigir ali no seu anúncio. Né? Na verdade, Piracicaba não é banca. Piracicaba é a livraria. Tá? É a Livraria Espírita Allan Kardec. Muito bom. Isso. Uma livraria espírita, por sinal, é muito bem montada. Foi toda ela construída com prateleiras idealmente para exposição de livros, uma lista de livros enormes, inclusive com venda de livros usados, né? Tem uma venda de livros usados. Então, realmente, se você procura um livro espírita, se lá não tiver, também eles conseguem fazer encomenda. Tá? Muito bom, excelente. Boa lembrança, Wilson. Obrigado. Muito bem, meus amigos. O capítulo de hoje do livro Gênesis está dentro do capítulo 13, Caracteres dos Milagres, e particularmente hoje, o título é uma pergunta que o Kardec faz, que colocamos essa mesma pergunta no nosso programa de hoje. Deus faz milagres? Quando você faz essa pergunta, quando você ouve essa pergunta, eu entendo que primeiro precisamos entender o que é Deus, o que é fazer e o que é milagre. E o raciocínio humano, dentro do que foi conseguindo ao longo do tempo, conseguiu perceber, captar alguns aspectos de Deus dentro do raciocínio humano. Então, eu comecei assim. Para respondermos à pergunta se Deus faz milagres, precisamos conhecer mais sobre Deus, explicitar suas qualificações reconhecidas, e só assim entenderemos o que Allan Kardec escreveu. Então, são três aspectos bastante destacados sobre Deus. E a primeira pergunta eu faço ao Wilson. Wilson, Deus é onipresente? Por favor, explique melhor o que é ser um ser onipresente e se você tem alguns exemplos dessa condição. Olha, Geraldo, o Livro dos Espíritos, ele começa com a pergunta, que é Deus? A primeira questão. E a resposta nos diz alguma coisa que nos ajudaria a entender também aqui a sua pergunta, a responder a sua pergunta, que é, Deus é a inteligência suprema. A inteligência está acima de todas as outras inteligências. E ele é a causa primeira de todas as coisas. Isso a gente vai falar depois. Mas quando a gente vai estudar o Espiritismo mais a fundo, Kardec nos explica que nós poderíamos resumir tudo que existe em três elementos, sendo que Deus não seria um elemento, né? É o próprio Criador. Mas três coisas, segundo a terminologia de Kardec. Deus, o princípio inteligente e a matéria. Então, Deus seria o criador do princípio inteligente, que é o que anima a matéria. Ou, em outras palavras, é a alma da matéria em seus diversos momentos evolutivos. Então, nós entendemos que Deus é onipresente porque tudo é criação de Deus. Mas, veja, difere do panteísmo, que diz que Deus é a natureza. Deus criou toda a natureza. Eu vou dar um exemplo para ficar mais didático. Uma mulher, uma cozinheira, a Regina, minha mulher, faz um bolo e um pão maravilhoso. Ela vai lá, ela mistura os ingredientes, ela faz um pão delicioso. Aliás, retornaremos em breve o pão lá na União Espírita de Piracicaba. Agora que é no final da pandemia, né? Mas uma mulher, então, vai, mistura os ingredientes e prepara aquele pão, põe para crescer, assa, fica aquela coisa maravilhosa. Você não pode dizer que aquele pão é a mulher que o fez. Mas você pode dizer que a mulher que o fez também está presente naquele pão, porque ela também doou de si. Como a gente sabe, existe um mundo de energias que nós produzimos, onde nós colocamos o nosso foco, onde nós dirigimos a nossa atenção, para lá também nós emprestamos um pouco da nossa energia e seguimos ali também presentes. Mas nós não somos o pão. Assim, Deus não é a árvore, Deus não é o rio e Deus não é a pedra, mas Deus está em todas essas coisas. Deus é a vontade que faz com que tudo continue em funcionamento. É a bateria primordial, sem a qual tudo pararia. Então, por isso, sim, ele é onipresente. Porque onde houver vida, e mesmo onde para nós parece não haver vida, há vida e há Deus. Né? Hoje, cada vez mais, a ciência estuda e descobre mais detalhes sobre o que é a energia escura, a matéria escura no universo. Né? Sabemos que não é mais o vácuo absoluto, que ali exerce uma força gravitacional sobre os mundos. Então, existe alguma coisa ali que a gente não sabe o que é. Mas nós, espíritas, deístas, né, que acreditamos em Deus, cristãos, nós acreditamos que Deus, como criador de todas as coisas, está presente em todas as coisas, por isso está em todos os lugares. Por isso que, filosoficamente, eu sou contrário àquela observação que eu já ouvi algumas vezes, de que, por exemplo, o ódio é a ausência de Deus, né? Porque Deus é onipresente. Deus está presente em todos os lugares. Não há nenhum lugar em que Deus não esteja presente. Então, se eu disser que aqui há ódio porque Deus não está presente, eu estou dizendo que ele não é onipresente. Então, filosoficamente, é um equívoco. Agora, eu posso dizer que aqueles indivíduos que ali estão não conseguem perceber o Deus que está presente. Então, eu estou mergulhado em Deus, mas eu não tenho sensibilidade de percebê-lo. Não significa que ele esteja ausente ou que ele se afaste de mim em algum momento. Deus está no centro da criação. E se a criação é infinita, o centro da criação é onde? Porque para a gente pegar o centro de alguma coisa, a gente precisa dos extremos, não é? Né? Para mim centralizar um ponto, eu preciso dos extremos. Se algo é infinito, o centro é todos os lugares. Né? Então, Deus está em todos os lugares. Wilson, muito interessante a sua resposta, muito mesmo, né? E isso é interessante que a gente divulgue essa ideia que você nos passou, que Deus não é a sua obra, Deus está também na sua obra. Essa imagem é muito interessante para entender o Deus onipresente. Muito bom, Wilson. Eu, particularmente, gostei muito da sua resposta. E dando sequência nessa mesma linha, eu pergunto ao Alan, que é um outro aspecto percebido pela inteligência humana. Deus é onisciente? O que é um ser onisciente? E se você puder também traçar algum exemplo que facilite o entendimento, Alan? Bom, onisciente é aquele que sabe tudo. Tá? Então, imagina saber tudo. Tem até uns filmes de ficção que a pessoa tenha aquela pretensão de alguma forma, saber tudo. Né? Tem um filme que eu acho que é... Nossa, acho que é Indiana Jones, alguma coisa assim, que eles vão atrás de um crânio lá que deteria todo o conhecimento do universo. Né? Então, eles acham um lugar que tem um monte de sábios ali, com o corpo morto ali, e a hora que a pessoa se coloca numa determinada posição, ela começa a receber toda a informação do universo, e ela queria isso, né? E aí implode a cabeça dela, porque ela não dá conta de processar todo o conhecimento do universo. Então, a onisciência só pode ser divina. Tanto é que até aqueles sábios que estão no filme ali não concentravam em todos a sabedoria. Estavam em vários, uma parte em cada um. Tamanho é a dificuldade de concentrar num ser tanto conhecimento. A gente não tem capacidade ainda, mal tem capacidade de assimilar ou de entender aquilo que a gente vive no dia a dia. Imagina todo o conhecimento universal, né? Só que se Deus é onisciente, ele tem... Então, deixa eu falar uma coisinha aqui. A gente, muitas vezes, quando fala de Deus, fala ele, ou... É o ser, né? Porque, como o Wilson bem começou, é o que é Deus, não é quem é Deus, né? Então, esse o que é Deus pode tudo, sabe tudo, faz o que bem entender. De que maneira? Não sei. Como ele é? Não sei. Como ele funciona? Não sei. Não é homem ou mulher? Não sei. Né? É uma cor, é um ser, é um objeto? O que é Deus? Não sei. Não sei. Né? O que é Deus? A pergunta de Kardec, como ele sempre mostrou para a gente, muito bom senso, já começa nessa primeira pergunta. Né? O que é Deus? Então, é uma pergunta de muito bom senso. Né? Ele já despersonifica Deus na pergunta. Né? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, nessa resposta está a onisciência, inteligência suprema. É isso que nós poderíamos falar de onisciente, meu amigo. Alan, muito interessante o que você falou, porque veio me ajudar. De manhã eu fiz uma leitura novamente sobre esse texto, né, da onisciência. E eu ficava pensando assim, como é que Deus consegue ter ciência de tudo? Aí eu, com essa sua resposta, eu falei assim, por que eu não consigo entender? Porque eu não sou Deus. Parece uma coisa muito simples. Eu só não consigo entender porque eu não sou Deus. Nós estamos inseridos nesse... É difícil a gente inserido num contexto saber analisar ele. É por isso que hoje tem um jargão aí que se fala muito, né? Pense fora da caixa. Então, nós estamos dentro da caixa do mundo. Nós estamos lá. Como que a gente pensa como Deus? Só estando fora da caixa. Agora, como que a gente consegue estar fora da caixa? Não é fácil. Não tem jeito. Ainda não. Talvez um dia a gente compreenda um pouco mais. Mas hoje é pouco. Viu? E essa... Desculpa, Geraldo, pode? Pode falar, Wilson. Não, e essa... A onisciência... Talvez seja a parte realmente mais difícil de alcançar de todos os atributos de Deus, porque envolve diretamente o conhecimento do nosso futuro. Então, veja, se é que, por exemplo, a tradição religiosa primeira, que pregava as penas eternas, estivesse correta, como a gente conciliar isso a um Deus onisciente? Essa sempre foi um grande dilema para mim. Isto é, se Deus, ao criar uma nova alma, se sabe tudo, sabe o que vai acontecer com essa criatura durante os seus dias e tem que saber se ela vai ser ou não salva ou se será condenada eternamente. Porque se ele não souber, a gente fala, então ele não é Deus. Aí depende do que ela fizer. Então já não é onisciente. A onisciência é limitada. Se não há limitação, ele sabe que ele criou aquele indivíduo que vai para o céu ou que vai para o inferno. E se ainda cria para ir para o inferno, que Deus é esse? Então, para mim, não fazia sentido. Interessante. E aí, Wilson, já compreendemos Deus onipresente, já compreendemos Deus onisciente. E para fechar essa tríade, eu confesso a você que talvez seja um assunto que precisasse explorar mais, que Deus é onipotente. Já sabemos que onipresente, onisciente, onipotente, vem de potência, de força. O que que é um ser onipotente, se você puder trazer alguns exemplos? Potência tem relação com poder, que por sua vez tem relação com aquilo que eu posso fazer. Então, onipotência é aquele que pode fazer tudo. O que é tudo? Muito difícil para a gente alcançar, como vocês já disseram há pouco, né? Tudo é tudo. É tudo. Mas pode destruir um mundo? Sim, é tudo. Pode destruir a galáxia? Sim, é tudo. Pode ser hoje? Sim, daqui a um segundo. Pode ser agora. É tudo. Ele tudo pode fazer. Caso contrário, ele não seria Deus. Veja que ele pré-existe antes de tudo. Então, até a palavra, como o Alan diz, nos coloca em má situação, porque a gente objetifica, né? Então, sim. Deus é. Deus é esse ser que tudo preenche e que tudo sabe, pode qualquer coisa, qualquer coisa. E isso é muito importante para entender, né? O desdobramento do que vem a seguir. Então, eu não tenho muito o que falar sobre isso, porque tudo que me vem em mente é aquele que pode tudo. E veja, este poder não é dividido. Ele não tem parte do poder e outro ser parte do poder. Vamos pensar em todos os espíritos mais puros que existem, que estão a serviço de Deus. Deus poderia, de um sopro, terminar com a vida de todos eles? Sim, pode. Poderia apagar tudo e fazer de novo? Sim, pode. Ele é Deus. Mas por que não faz? Não sei. Por que faz? Não sei. Aliás, eu sei os porquês de uma forma muito tímida e muito limitada, até onde me foi revelado, até onde o Espiritismo me revelou. Então, quando a gente diz que não há divisão de poder, não há um outro espírito que possa mais do que Deus, ou que possa derrogar alguma coisa que Deus fez. Portanto, tudo o que acontece tem a permissão de Deus para acontecer. É simples. Nada está acontecendo à revelia de Deus, ou seja, nossa, Deus não percebeu que aquilo aconteceu. Mas como? Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Nossa, Deus não queria que aquilo tivesse acontecido. Aquela montanha desabou, mas Deus não queria e acabou desabando porque houve uma outra força agindo ali e essa força submeteu à vontade de Deus. Não, porque ele é onipotente. Então, com base nisso, isso nos torna muito humildes diante de um Deus que é único, né? E que a gente tem que se submeter a um poder que é único e que não vamos entender de todo, pelo menos nesse instante. Quando eu fiz essas três perguntas, o Wilson Alan, a minha intenção era, ao final dessas três perguntas, nós compreendermos que Deus é infinitamente superior a cada um de nós. Então, essa interpretação onipresente, onisciente, onipotente, é uma interpretação humana, pequena, limitada. Com absoluta certeza, Deus é muito mais que tudo isso. Nós é que não temos conhecimento e nem palavra para tentar entender tudo isso. Então, considerando que Deus é infinitamente superior a tudo e a todos, a quaisquer circunstâncias, que tem o domínio total do universo, eu faço a pergunta ao Alan. Alan, se as leis que regem a vida e o universo são perfeitas, por que que Deus faria milagres? Há necessidade de fazer um milagre? E, por último, o milagre implica na derrogação das leis estabelecidas? É, pergunta fácil, como sempre, né, Geraldo? Você consegue, assim... É pessoal o negócio. Eu acho que é alguma coisa, mas tudo bem. Alan, e é interessante o comentário que ele faz logo antes, que ele fez, falou assim, agora que nós já entendemos o que é Deus... Agora... Não, e vamos deixar claro, nós não entendemos, nós supomos entender, né? Porque lembre que é o roto, é o pequenininho falando do grandão, mas tudo bem. Vamos lá. Então, veja só, nós partimos de um pressuposto que um ser perfeito, né, um ser pleno, onisciente, onipresente, onipotente, né, se ele é tudo isso, ele criaria a vida e o universo da mesma maneira. Não tem como o perfeito fazer o imperfeito, senão ele passa a ser imperfeito. Então, não existe essa possibilidade, senão ele deixa de ser perfeito. Então, primeiro é necessário que ele, ao criar tudo, crie tudo perfeitamente. Então, tudo foi criado de forma perfeita, né? Fazer um milagre seria ele mudar, derrogar as próprias leis criadas por ele. Ele pode fazer isso? Ué, pode. Se ele criou tudo, ele poderia fazer um milagre e mudar tudo. Claro que ele poderia. Milagre no sentido de inverter a ordem das leis universais. Ele poderia? Acredito que sim, porque se ele que criou, né? Que nem quando você faz um desenho. Você faz um desenho, você pode mudar ele inteiro. Você faz um texto, você pode mudar o texto inteiro. Agora, por que ele faria isso? Para mostrar seu poder? Alguns falam isso. Ah, para mostrar o poder de Deus. Mas eu vejo o poder de Deus numa árvore florida, eu vejo o poder de Deus num animal aí que expressa toda a perfeição divina, no nosso organismo, né? Eu não preciso de um milagre para acreditar em Deus. Então, normalmente, aquele que precisa de um milagre é porque tem muitas ainda dúvidas internas sobre ele mesmo, né? Quando a gente se conhece, conhece como que o organismo funciona, como a vida funciona, a gente acha tudo isso milagroso, fazendo uma brincadeira com a palavra. A gente acha encantador, né? E, logicamente, se ele, então, quebrasse uma das suas leis, ele estaria derrogando as próprias leis. Ele poderia? Ah, acredito que sim, né? Agora, por que ele faria milagres? Eu acredito que ele não precisa fazer milagre nenhum para provar nada. Na realidade, quem vê milagre onde não existe milagre é porque precisa de algo que desenvolva nele uma fé que ele ainda não tem. E não é através de um milagre que se desenvolve uma fé. Se desenvolve a fé raciocinando sobre a vida, raciocinando sobre os porquês da vida, né? Quando você para... Ontem mesmo eu tive essa oportunidade. Eu parei... Porque até hoje eu estava caminhando de manhã com a minha esposa e ela estava falando, né? As manhãs de outono são lindas. O sol não tem aquele brilho máximo do verão. Tinha um ventinho gostoso, né? Tá uma temperatura, um clima agradável. Então, nós estávamos numa manhã assim maravilhosa. Aquele céu azul. Eu olhei para ela e falei assim, nossa, olha como que Deus é maravilhoso. Aí a gente passou em frente de uma casa, tem um jardim maravilhoso ali, as plantas super bem cuidadas, e na sua plenitude vegetal ali. Aquilo, para mim, tudo isso é Deus. É Deus, né? Então, para que um milagre? Para provar que eu já vejo Deus em tudo? Lembre, quem hoje espera ou precisa de um milagre são pessoas que têm uma fé ainda muito duvidosa. Então, eu não sei se eu consegui responder, porque a pergunta era complexa, mas resumir de uma forma mais simples aí. Muito bom, Alan. Agora eu me dirijo ao Wilson. Wilson, eu acho que você já deve ter ouvido, acho que todos nós já ouvimos em alguma circunstância, outra circunstância, mas a circunstância que eu ouvi foi em relação àquele tsunami que houve na Ásia, no Japão. E eu ouvi uma senhora uma vez falar que aquilo poderia ser a manifestação da ira de Deus. Então, a partir do momento que você afirma que existe uma ira de Deus, você está avaliando e julgando Deus. Então, eu fiz essa primeira colocação para perguntar o seguinte para você, Wilson. A inteligência humana reúne condições de pré-julgar os atos da divindade? Essa é a primeira pergunta. Dentro dela, nós temos conhecimento para dizer até onde vai o normal e aonde começa o milagre? Olha, suas duas perguntas são autoexplicativas, né? Nós não temos condição, não temos alcance para julgar quem somos nós. Em alguns momentos, até mesmo Kardec, algumas questões que ele elabora, ele recebe uma resposta dessa natureza, né? Vós não tem condições de perscrutar a essência ou as razões por trás das ações de Deus. A gente não pode perguntar. Mas não de forma dogmática. A gente sabe que é uma forma temporária isso. Que na nossa condição hoje, isso não é possível. Eu já citei isso aqui em outro programa, mas eu gosto de lembrar que Kardec pergunta qual seria a nossa situação, nós, seres humanos, terráqueos, aqui nos planetas mais evoluídos. Se eu não me engano, ele fala sobre Saturno. E a resposta do Espírito é que lá nós seríamos semelhantes ao que é para nós aqui os primatas, os macacos. Então, veja, é muito interessante, não é humilhante em nenhum momento. Só que é muito pé no chão a gente considerar essa nossa condição, e eu sempre lembro disso. Eu nunca quero me esquecer que sou um macaco sem pelo, né? Bípede. Isso é importante lembrar a cada momento da vida, quando eu começo a me sentir envaidecido por essa, ou orgulhoso por essa, ou por aquela realização, né? É um macaco que aprendeu a apertar um botão diferente. Tem o seu mérito, e não estou me diminuindo e nos diminuindo como seres humanos. Sabemos que ainda assim somos a parte mais elevada da criação de Deus, os seres inteligentes da criação, né? em diversos estágios. Mas a pergunta é se Deus se ira, é curioso. A ira é um descontrole. Quando eu fico irado, é porque eu estou descontrolado emocionalmente. As coisas me fugiram ao controle, né? A violência é um reflexo da falta de controle. Quando a pessoa lança a mão de qualquer ato violento, resposta na palavra ou em qualquer atitude, é porque ela perdeu o controle. Deus perderia o controle em algum momento? Não, não é. Pelo menos no nosso fraco, limitado entendimento, não vou acreditar que Deus perca o controle. Está tudo sob controle, sempre. Deus não se ira. Eu vou enfrentar a ira de Deus. Imagina, na prece de Cáritas, ela diz, né, que uma centelha, uma fagulha do vosso amor pode abrasar a terra. Imagina a ira. Não, Deus não se ira. Assim como Deus não se ofende. A ideia de que Deus se ofende com as nossas atitudes, como? Você vai no zoológico, vê um macaquinho, ele faz um ato meio estranho para você, você sai de lá ofendido. Lá onde já se viu esse macaco fazer o que fez para mim? Quem ele pensa que é? Isso não aconteceria, né? Deus não se ofende conosco. Nós não temos o poder de ofender a providência divina. Portanto, se ele não se ofende, a gente cai naquela velha pergunta: Deus perdoa? Não, porque ele nem se ofende conosco. Ele nos compreende, ele sabe que nós seguimos no nosso tempo, que estamos realizando segundo as nossas potencialidades, e coloca no nosso entorno pessoas para ampliar o nosso campo de ação, né, de realização, sobretudo, mas esperando. E aí o Alan falou muito bem na sua fala anterior, como seres imortais, Deus tem pressa, eterno, como é? Deus tem pressa? Não, nenhuma. Quem deveria ter pressa somos nós. Quanto mais tempos estagiamos nos degraus inferiores da evolução, maior é o sofrimento por conta da ação da matéria, do peso da matéria, da limitação da matéria. Quanto mais nos desmaterializamos, mais leve e alegre fica a vida. Então a pressa é nossa. Deus não tem pressa nenhuma. Se eu demorar, se o trajeto que eu posso percorrer em 1.000 anos, se eu demorar 100.000 anos, para Deus está tudo bem. Não vai nem, né? Não vai se ofender com isso também. Não vai se irar com isso também. E não podemos compreender-lhe as razões profundas. Muito interessante, Wilson Simão. Muito legal estar complementando um assunto no outro. E à medida que os comentários vão ocorrendo, algumas perguntas ficam respondidas parcialmente, mas agora eu apelo ao Alan, um filósofo, um estudioso espírita realmente muito grande. Como funciona na mente humana o julgamento, o critério do juízo, do ponto de vista o que a filosofia fala, o que o espiritismo fala, porque é um ato comum do ser humano julgar. A gente julga o próximo, julga o qualquer coisa e julga Deus. Isso é uma... Infelizmente, ainda é uma característica humana. Como funciona lá dentro, na mente, Alan, esse juízo? Porque será que esse nosso juízo ainda é um juízo muito falho? É, muito falho. Nossa capacidade de julgar ela é muito complexa, né? É, por exemplo, olha, quando eu estava aqui falando da pergunta que é Deus, né? É, talvez eu tenha colocado o artigo O na frente, o que é Deus. Não, a pergunta é que é Deus. Daí a Ive aqui já me puxou a orelha, falou que eu coloquei o que é Deus na frente aqui. Não era essa a intenção. É que às vezes na hora que a gente está explicando na fala, muitas vezes a gente acaba dando a entender que o outro está na frente. A pergunta é que é Deus, né? Não, também não estamos colocando ele na forma de objeto. É um ser supremo. Mas, para vocês terem uma ideia, eu ando estudando esses livrinhos aqui, ó, um tal de Kant, para quem quer ler um pouco. Olha só, ele fala Crítica da Razão Prática, Crítica da Faculdade de Julgar, ó, Crítica da Faculdade de Julgar, Crítica da Razão Pura. E daí ainda eu consegui um livro dele mesmo, né? Da utilidade de uma nova crítica da razão pura. Então, depois que ele lançou esse livro, ele ainda lança um outro livro dele renovar aquele livro que ele lançou. É um pensador extremamente complexo que eu leio filosofia há muitos anos e só agora que eu tive um pouco mais de acredito eu, de capacidade até de leitura para poder absorver mais. Né? E ele fala que nós temos juízos, ele comenta assim, ó, que o juízo sempre consiste na conexão de dois conceitos, dos quais um cumpre a função de sujeito e o outro de predicado desse sujeito, né? Então, ele fala lá em Crítica da Razão Pura, ele fala o seguinte, que há um juízo analítico. O juízo analítico é quando o predicado pode estar contido no sujeito e, por isso, ser extraído por pura análise do conceito. Tem o juízo sintético a posteriori, é aquele que o predicado não está contido no sujeito, mas a gente chega nele por uma síntese no estudo do conceito. E há ainda os juízos a priori, ou sintéticos, né? O predicado não é extraído do sujeito, de forma nenhuma, mas pela experiência forma-se algo novo. Então vocês vão falar assim, nossa, ao invés de você explicar, você está complicando, né? É, porque a pergunta é muito complexa, né? Qual que é o critério do nosso juízo, da nossa percepção? Existem muitos pontos de vista, existem muitas maneiras de analisar os acontecimentos. E quando a gente se dá ao trabalho de ser um juiz, de prestar um juízo sobre aquilo, a gente sempre julga emocionado pelos nossos pontos de vista. Nós temos muita dificuldade em analisar algum conceito nos imiscuindo, nos retirando dos nossos próprios julgamentos naquele conceito. Então, como a gente tem dificuldade em fazer isso, em sair de nós e analisar um conceito sem o nosso ponto de vista, o nosso juízo ao ler qualquer coisa, ao estudar qualquer conceito, não é suficiente para avaliar os atributos de Deus. Por quê? Porque nós, de verdade, não temos a capacidade, como um ser inserido dentro de uma caixa, de analisar o construtor da caixa, de analisar o criador de tudo. Eu não sei se eu compliquei ou ajudei. Não. Eu achei que foi esclarecedor e instigante. Eu gostei muito, acho que encaixou certo. A gente não vai conseguir fazer... Vou conseguir fazer mais duas perguntas para a gente encerrar o programa. As duas últimas nós não faremos. E eu vou mudar um pouco a pergunta, Wilson. É, porque à medida que vocês vão falando, algumas perguntas ficam respondidas. É muito comum... A gente, nós aprendemos, pelo menos esse é o entendimento que a gente sai desse programa, é de que Deus não derrogaria as suas próprias leis. Isso é um pensamento que nos dirige. E eu pergunto a você, Wilson, quando você ouve falar de outras pessoas e tem religiões que destacam os milagres, né? Quando você ouve alguém falar, ah, aconteceu um milagre, aconteceu isso, é um milagre, como que o Espiritismo vê esse milagre declarado em outras religiões? Olha, Geraldo, a gente poderia chamar de extraordinário, porque, corriqueiramente, aquilo não acontece, ou não é uma resposta que se espera naquela situação. A resposta que se espera naquela situação seria outra. Então, é extraordinário. Mas nós, espíritas, não compreenderíamos tais acontecimentos como sobrenaturais, isto é, acima do que é natural, ou de algo que não seja natural, mas somente que nós desconhecemos a natureza daquilo. Então, como nós até agora já nos aprofundamos sobre isso, né? Nós não conhecemos a totalidade das leis, o que realmente pode, o que não pode, quando falamos lá sobre o corpo de Jesus. Então, nós não podemos nos colocar de forma a impossibilitar que algo possa ter ocorrido dessa ou daquela maneira. Não, é simplesmente porque nós não conhecemos. Mas, com isso, acreditamos que Deus não derroga as suas leis, mas sim que nós não conhecemos as suas leis e que, aos poucos, nós vamos conhecendo. Excelente. Eu vou sucinto e completo, viu, Wilson? Eu vou fazer a última pergunta para o Alan. Alan, no Espiritismo, não. Mas no dia a dia, ouvimos, acho que você deve ouvir, o Wilson, todos que estão nos ouvindo aí devem ouvir também, principalmente de outras religiões, na presença de uma personalidade de Satanás, né? E como se fosse a personificação do mal, né? Como se fosse um adversário de Deus, adversário de Jesus, né? Então, eu faço uma pergunta até educativa e pedagógica. Como algumas religiões veem a personalidade de Satanás e como o Espiritismo vê esse Satanás citado por outras religiões? Bom, vamos pegar o que significa Satanás? Satanás vem do hebraico, de Satã. É adversário. Só isso. É adversário. O adversário é um mal? Não. Se eu entender o adversário como aquele que me provoca para eu fazer melhor, como aquele que me instiga a pensar mais em minhas ações, em minha fala, eu não vejo como um mal. Por quê? Nem sempre aquele que discorda é um adversário, né? Ele apenas não concorda. Me faz achar novos argumentos, me faz pensar diferente. A partir desse conceito, né, nós transformamos o Satanás como o que seria a personificação do mal. Quem normalmente personifica o mal em Satanás é porque personifica o bem em Deus. Agora, se nós estamos aqui falando que Deus não é persona... que é Deus, a personificação do mal daria para ser personificada assim, sabe aonde? Dentro de cada um de nós. Enquanto nós não colaboramos com o bem que nos abrange a todos, nós somos a personificação do mal. Satanás não estaria num ser líder de todo o mal, mas estaria dentro de nós, quando nós ainda não vivemos para a harmonia divina. Enquanto nós ainda tivermos esse Satanás dentro de nós, esse adversário dentro de nós, que pode ser o adversário que não acredita, pode ser o adversário que não critica, pode ser o adversário que fica preso em dogmas, pode ser o adversário que fica esperando um milagre. Então, esse Satanás está dentro de cada um de nós. Estando dentro de cada um de nós, a gente acaba personificando, sim, o mal, porque nós somos a expressão do mal. Então, o bem é a expressão de Deus. O mal é a expressão da criatura. Inclusive, na resposta 1008 do Livro dos Espíritos, Paulo de Tarso fala mais ou menos nestas palavras. Bem, a essência de Deus. Mal, a essência da criatura. Então, há em nós o entendimento de que somos adversários de um bem maior. Somos adversários de Deus quando somos adversários de um bem maior. Personificamos Satanás em nós quando queremos que Deus nos prove a sua existência, mas nós não queremos crescer em nossa capacidade de entendimento para perceber Deus nas pequenas coisas. Que a gente possa não imaginar mais isso. Muitas religiões procuram personificar o mal, por quê? Porque é mais fácil eu colocar tudo que eu ainda tenho de mal em mim, em algum ser que me provoca a ter esse mal. É muito mais difícil eu entender que o mal está em mim e que para eu deixar de ter o mal eu tenho que evoluir como ser. Então é muito mais fácil e confortável eu ter um mal. Ah, isso é obra do Satanás. Né? E quando eu fizer algum bem, daí é minha obra, né? Não é de Deus também. Né? Eu sou o bom, e fiz o bem. O Alain, só para deixar mais leve aqui, Geraldo e companheiro, lembrei aqui do sábio Homer Simpson, do Simpsons. Ele diz, ó, se a culpa é minha, eu ponho ela onde quiser. E daí eu ponho em Satanás, né? É lógico, né? Pois eu ponho em Satanás, porque é mais fácil do que falar eu sou o mal. Meus queridos amigos, Alain, Wilson e todos vocês que estão nos ouvindo, foi uma conversa tão agradável, até faltou duas perguntas, e quando eu faço o programa, eu faço muito mais, eu faço umas 6, 7 perguntas a mais, e seleciono aquela que eu acredito que talvez fossem as melhores. Mas é tão agradável ouvir a conversa, eu acho que a gente aprende tanto com o que vocês falam, que daria para a gente continuar uma meia hora, uma hora, sem nenhum problema, mas... Eu costumo dizer, Wilson, que na nossa dimensão o tempo passa. E chegou o momento aqui, nós vamos ter que encerrar o programa. Então eu peço a você suas últimas palavras, Wilson. Gratidão, Alain. Gratidão a você que nos acompanha, acompanhado do desejo. Né? Gratidão é o reconhecimento de valor por algo recebido, acompanhado do desejo de retribuição. Então... Que Deus abençoe vocês, suas famílias, você que está em casa, com muita luz, muita paz, que todos nós possamos enfrentar as dificuldades da vida com energia, com força, com esperança e com fé, e que façamos brilhar a nossa luz. Obrigado. Obrigado, Wilson. Alain, últimas palavras. Uma ótima semana a todos, que possamos estar novamente domingo que vem. Muito bem, meus amigos, eu estarei ausente do programa nos dois próximos finais de semana, mas serei certamente muito bem substituído, se é que eu vou ter condições de voltar. Mas agradecemos a Deus, aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos como programa... domingo que vem, mas eu volto daqui a 20 dias. Bom dia para vocês.